Obrigado, obrigado DJ J, saudade. Obrigado rapaziada do General, toda a galera do Rubi também que está fazendo essa grandiosa festa. Ao lado, é claro, do Pop Saudade. O meu cordial boa noite a todos, uma boa festa, uma boa alegria. E sem dúvida alguma o Pop chega hoje com o nosso lema, que é a humildade acima de tudo e Deus no coração. Quem é filho de Deus, joga a mãozinha para cima. Quem é devoto de Nossa Senhora de Nazaré, joga as duas mãozinhas para cima. Uma salva de palmas para Deus por hoje vocês estarem aqui com a gente. Se hoje você está aqui, é por causa dele. Então, eu queria, na verdade, agradecer toda a família General, toda a família Rubi Saudade e toda a família Pop Saudade. Cadê minha família Pop? Tá todo mundo aqui junto e misturado para fazer essa grandiosa festa. Vou deixar de muito papo e tocar a minha primeira aqui no Pop Saudade. Aqui quem fala é o Capitão Barba Negra. Vim aqui nesse tal de Pop Saudade só pra conhecer o tão famoso trio da humildade. DJ Paulinho Boy, DJ Neto Saudade e DJ Dalton. Com eles não tem mimimi. É saudade pra valer. É Pet Saudade, região do Salgado. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Pop Saudade. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Bora vigia! É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Segura! Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Quero ver a família Pop cantar bem alto aqui, vigia. Vou baixar o som, quero ver. Mas tudo é solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Pop Saudade 3D. Sem você fico na pior. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Eita, Círio de Vigia. Pra não sair por aí. O maestro. Já nem sei me divertir. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Meu pretinho já gravando ao vivo aí, ó. A falta que me faz esse louco amor. E nada mais me anima. Paixão, ainda te quero. Ainda te espero. Pra sair por aí. Deixa eu abraçar com carinho minhas papetes. Já nem sei. Alô, minhas papetes! Elas são fã do Pop aí, ó. E o trio da humildade com seu manto hoje aí, ó. Vamos lá! A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. 3D. Sua amiga Thaís, o Cirilo. Cirilo, a mãezona também, o Max, da equipe Favelinha. Um abraço aqui do Maestro Neto. Meu pretinho Dalto vai me ajudar nos abraços aqui. Bora, Dalto! Pop Saudade 3D. Pede saudade, região do Salgado. Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Meu parceiro Kid Saudade de Benevides. Aqui você não tem medo. Aqui com a gente, continua. Um abraço, maestro. O sofrimento depois. Às vezes fico horas pensando. Bora pra cima mesmo, pede! Será que nós três? Espero o corno ir embora. Pra quê? Para chegar minha vez. Eu só queria saber. Fala, tio Naldo dos Covardes. Ele é Rayane, o nosso casal raiz na área. Será que se lembra de mim? Quando está com ele. Toda a galera da Quinta do Whisky também tá aqui com a gente, um abraço. Se quando está comigo, é nele que está pensando. Afinal, quem é você? William Cachorrão e a Selma. Quem está a viajar? Comigo. Eita, vigia! Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. Parceiro Mickey, assessor e a Joyce Motoqueira. Um abraço! Só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém. Bora, meu pop! Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido. Só sabe fazer falsidade. Essa não, meu maestro do pop! Todos me condenam. Por onde eu passo, que são saudades, as canções que eu... Olá, Juninho Absoluto! Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas se falarem mal da família pop, eu vou brigar. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Saudade é pop. Logo comentam que eu estou sofrendo. Bora, Fabio Lissan! A mulher do Vrá, nosso empresário aqui do pop. Já gravando tudo ao vivo aqui, ó. Vigia. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. O parceiro Vanderlei também tá na área. Um abraço. Bora, mais velha guarda! Marcelo Cão, Acema, o Preto Pop. Vem cá, amém. Um abraço do maestro. Vamos embora daqui. Mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Meu parceiro Dodô do Rubi. Alô, Dodô! Meu parceiro Mariano da Ceasa. Tá por aqui com a gente, curtindo. Claudinho, seu grande amor. Mal de você. Se agora eu Os justiceiros da saudade chegando junto. Bora, meus justiceiros. Bora pra cima. Bora, meu estilo da Taleia. Já já muito brinde da Mega Fabiola Star, a mulher do Vrá. Quem souber minha história, para os outros vão contar. Prepara aí, mulherada. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Bronze! A rainha do bronze tá na área. O seu grande amor já aqui no Pop. Curtindo, hein? Pop, Pop! É Pop. O Pop é o Pop. Eu fiz de tudo para não te... Nossa amiga Sandra, rainha do bronze, tá na área. Olha o Mário da Ceasa. Toda essa galera curtindo Pop Saudade hoje aqui. Ciro de Vigia. Mas a vitória foi de... DJ Joel Calado. DJ Serginho do Sonzão. Robin Hood. E a galera da Manga do Almeida. Aqui de Vigia aí, ó. E você me deixou. Tão só, sem o teu carinho. Lembra sozinho todo nosso. Bora, Jota Santo! Ele e o seu paizão curtindo Pop. Só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Aí, ó. Tudo eu lhe dei, você não deu valor. Foi embora e me deixou. Com o coração ferido de tristeza e dor. O Pop é o Pop. Só agora eu sei o quanto me tremer. Quando vim acreditar na sua linda estrofe. Abraçar o Marcelo Isaías. Toda a equipe Explosão do Rubi. Chegar à conclusão que os homens são iguais. Nem todos. Eu DJ Benel, velha guarda. Lá no Puxo da Saudade do Una. Alô, Benel! Vai com Deus, amor. Hoje, domingo, tem saudade. Lá no Puxo da Saudade do Una, lá no Bené. Cerveja 49 centavos a festa toda. É a cervejada Pop, meu irmão! Saudade do Pop! Não tente esconder se fracassar. Seu amigo Márcio, Márcio da Unama, bebezinha Pamela. Um abraço carinhoso aqui do maestro DJ Neto. Algum tempo depois, até as pedras se encontram quanto mais nós dois. A gente vai se ver algum tempo depois. Uma! Uma atrás da outra. Pop Saudade 3D. Eu tenho tanto amor para te dar. E nunca, meu bem, vou te deixar. Tu és o que eu sei. Sonhei amor que eu tanto esperei. Quanto amor eu tenho pra te dar também. Quanto amor eu tenho pra te dar também. Abraçar toda a família do Casarão da Saudade. A galera que comanda aqui, vigia também. Um abraço aqui do Maestro Neto. Obrigado, hein? Bora, Ronaldo Plano B. Você é Verônica Retrô aqui no Pop. Quero gritar ao mundo que sou feliz. Sou feliz. De amiga Mônica. Ela é a Gleice. Pega a fuga. Pegaram a fuga aqui pra vigia hoje. Pra curtir o Festa Saudade aí, ó. Ei, Vanderlei! Eu tenho tanto amor para te dar. E nunca, meu bem, vou te deixar. Tu és o que eu sempre sonhei. O amor que eu tanto esperei. Vento que passa, se passa uma tempestade. E vá depressa levar meu recado pra ela. Diga que em mim já não cabe tanta saudade. Olha só! Estou sozinho, sofrendo. Deixa eu abraçar com carinho. É por toda a equipe Solteirões da Saudade. Aí do Cineral. Ela nosso amigo Lulu Saudade também tá na área. Um abraço aqui do Maestro Neto. Eu não entendo porquê. Seu amigo vereador Fábio. Tanto. E o seu assessor Mauro do Tauá. Não quero acreditar. Empresário Del da Oficina. Outro alguém. Barbosa. Estou aqui, vou com. Toda a galera do Tauá aqui com a gente. Alô, Tauá. E aí? Amigo, vento se passa. Um redemoinho. Me leve um recado cheio de carinho. Falando do amor e da minha paixão. Vire o mundo inteiro, se preciso for. Eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar pro meu coração. Fala, tio Pé! Você é aquele comigo, meu casal. O casal Peladeiro tá na área. Obrigado pela parceria aqui com o Pobre, o trio da humildade aí, ó. Merimão, para que o tempo é curto aqui no Fete Saudade e o maestro vai detonando. Pop, pop, para Bacamã. Você e a Nayara aqui comigo, curtindo Pop Vigia. Pop Saudade 3D. Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Nessa história eu não acredito, já que eu não sou tão ruim. Arrasou! Tudo que você me pede. Bora, meus justiceiros! Pra curtir o Festa Saudade, vigia mais uma fronteira. Mais uma na conta dos justiceiros da saudade. Bora pra cima, meu irmão! Por você, eu faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, Preto é Carmen, meus velhos guardas. Marcelo Cão e acima! Pra te ver feliz. E a Morena da Moto. Olá, grande Marconde! Lá vem o hino, tio Naldo. Falei que eu ia tocar. Iris é a enfermeira do amor. E a dancinha do tio Naldo. Agora, agora! Se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Ei! mimimi. Cansei de me entregar pra lhe sair. Jorge da Baixeira, o seu grande amor, sempre. Curtindo no suco, eles dão valor. E eu. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso. Quem sabe canta bem alto aí, vai! Não vou mudar. Por quê? Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter. Amiga Claudinha, o Leandro. Bora pra cima então. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até. Bora, Claudinha, bora, Claudinha! Bora pra cima, garota! Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar. Alô, Seco GDP! Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Não foi por acaso que a gente se encontrou. Não aconteceu. Simplesmente o nosso Pop Saudade já estava escrito lá no livro do saber. Olha só! Mesmo antes da gente nascer. Olá, Vigia de Nazaré! Você sem querer por mim. Alô, garçom! Vamos atender aqui os justiceiros da saudade. Frente a frente com o Pop Saudade aí, ó. Meu parceiro João, meu chefe João lá do Grupo Líder, tá na área. Ele e meu parceiro Gil Pescados aqui de Vigia, um abraço. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. O encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Bora que eu vou tocar uma aqui. Você. Vou tocar uma música aqui no Pop. Quem gostar, dá um gritinho bem alto aí, ó. Banda 007. Saudade. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Dá-me meu pop! Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá. Até prova seus beijos, pra ver se a barba. Bora que eu vou baixar o som. Quero ouvir vocês cantando bem alto aqui, vigia. Quem não cantar, eu vou tirar essa música aqui, ó. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Fala que eu quero escutar geral cantando aí, ó. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E vocês, vigia! Quando for beijar alguém, antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Se beije em mim, antes de eu amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia, aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia, aceito esse emprego de cobaia. Mais uma, maestro. Meu parceiro Popó do Comércio, Ilha Rafaela, seu grande amor. Mas eu não vou mentir. assim. Meu parceiro Quinho, da Papiline Calçados, tá por aqui com a gente, curtindo. Ele é seu grande amor. Sabe que é nós, garoto. Eu tô falando mal de você, ouvi fazer, cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, Zezinho, você depósito de Maracanã, aqui com a gente, curtindo, um abraço, meu irmão. Cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Manda 007. Manda 007. Mais uma aqui no Pop. Pra você, amor, quero me entregar e viver a vida sempre pra te amar. Com você, amor, você, amor, pra você, amor. Pop Saudade 3D. Sei que longe estou, mas quero te encontrar. Seja onde for, contigo eu quero estar. Com você, amor, você, amor, com você, amor. E aí? Meu príncipe encantado, vem me procurar. Preciso de um beijo pra me despertar. Desse pesadelo que me faz chorar. Beija-me, gosto assim, quero ser seu café da manhã, teu almoço à beira-mar. À noite um passeio sobre a luz do luar. Vou te pedir mais uma vez, vem sem pensar. Gostosinho, quero sim com você. Volta sem pensar, que eu quero te amar. Eu quero te amar. Sou novo pra viver com você, uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Bora que homem quer homem não chora, meu irmão. Chorar, chorar não vou. Principalmente quando a mulher vai embora. Nem morrer de amor. O cara tem que dar e graças a Deus, meu irmão. Chorar, chorar não vou. E aí? Nem morrer de amor. Vamos lá. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou... Se abraçar com carinho, o DJ Levi aqui de Mosqueiro. Duvidas de mim. Lá de Mosqueiro, aliás. Hoje eu senti... Isso aqui com a gente também, marcando presença. Um abraço pra ele aí. Toda comitiva. Na escola eu aprendi. Um abraço aí pra Melri. Pra Tita. Português, geografia. A minha galera aí de Coraci curtindo pop. Só não me preparei. A galera de Coraci, Paulinho. Lá do meu setor. Amor, oh, oh, oh, prova de amor. Banda 007. Respeitar, meu irmão! O Pop é o Pop! O meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber. Beleza, Margalho da família Tech Story. E também o Dieguinho Hi-Fi já aqui com a gente, um abraço. Um abraço do maestro. Pop. Meu amor, volte por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor, volte por favor. Minha querida, Família Pop. Hoje, Círio de Vigia de Nazaré está sendo realizado o primeiro Fest Saudade Região do Salgado, juntando os melhores do estado do Pará. Lendário Ruby Saudade. Oi. DJ Dinho, representando o Tupinambá Saudade. Cineral Digital, o som do amor. E claro, o nosso Pop Saudade 3D, que começa sua apresentação audiovisual. Alô, família Pop! Preparem-se, preparem. Bora que vai começar o show do Pop BGS! A partir de agora, você vai viver algo diferente, com uma energia surreal, da maior aparelhagem do norte do Brasil. Não importa sua cor, sua raça ou seu gênero, aqui todo mundo é igual. Eita, meu maestro! É diversão que você quer? É diversão que você quer? Então, jogue sua mão pra cima e chama que ele vem. Joga a mãozinha pra cima aí, vigia! Joga a mãozinha pra cima, chama o Pop e vem! Chama o Pop e vem! Chama o Pop e vem! Joga a mãozinha pra cima, chama o Pop e vem! Chama o Pop e vem! Chama o Pop e vem! Alô, meu maestro! Vem o Pop! Vem! Vem meu pop. É o Pop Saudade que você quer? Então, toma, vigia! Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Vai! Ei, meu maestro! Com vocês, Pop Saudade 3D, a super máquina do tempo. Joga tudo pra cima! Quem tá feliz aqui, vigia de Nazaré, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver! Quem acredita em Deus, joga a mãozinha pra cima aí! Quem acredita em Nossa Senhora de Nazaré, joga a mãozinha pra cima aí! Quem é de Belém, quem é de vigia, joga a mãozinha pra cima aí! Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado, joga pro outro. Vai meu maestro comandando, detonando meu garoto. 1, 2, 3, vai! Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima aí! Detona, meu maestro! Detona, vai virando! 1, 2, 3, vai derrubando! Quem tá feliz e vigia, joga a mãozinha pra cima aí! O que você tem pra mim, meu maestro? Doente de amor. Doente de amor. E eu? Doente de amor. E eu, maestro? O goi remédio na vida noturna. Caiu da noite. A boate aqui na zona sul. Que é isso, meu maestro? O ador do amor. pegou do amor. E a gente Guga, canta vigia. O Guga é a dor desse mal de amor. Na boate azul. Ei, maestro, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho. Eu quero sacudir vigia de Nazaré. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quem é do clube do Remo dá um grito. A torcida do Leão, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Igual no Mangueirão, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Igual no Mangueirão, detona meu maestro, tá girando meu garoto. Um, dois, três, vai garoto! Girando meu maestro, vai girando meu garoto, vai girando assim. Um, dois, três, vai! Segura! I guess you'll fall, girl, oh baby, will you miss me? I guess you deeper the look in your eyes. Look back and relax. Detona meu maestro, vai girando meu maestro. Um, dois, três, garoto assim, vai! Quem bota fé que o Pai Sandu vai subir, joga a mãozinha pra cima aí. A torcida do Papão, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Segura meu maestro, segura meu maestro, segura meu maestro. Quem bota fé? Baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho. Bota fé que o Paysandu não vai subir. A torcida do Clube do Remo, bota fé que o Paysandu não vai subir. Joga a mãozinha pra cima, a torcida do Leão, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, igual no Mangueirão. A torcida do Leão, canta assim, eu quero ouvir. Remo! Canta! Remo! E agora sai, sai! E sai da frente, canta! Eita, vigia! Sai! E sai da frente! Baixinho, baixinho, baixinho, baixinho. Quem é do Remo, dá uma vaia que é do Paysandu aí. Quem é do Clube do Remo, dá uma vaia que é do Paysandu aí. Meu maestro! Torcida do Papão, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Quem bota fé que o Paysandu vai subir? A torcida do Papão, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Igual no Mangueirão, igual no Mangueirão. Uma lista branca, outra lista azul. Mais alto. Uma lista branca, outra lista azul. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. Meu maestro, me mostra porque você é o maestro do Pop Saudade, garoto. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Bora fazer ao vivo, maestro. Bora fazer ao vivo. Bora fazer essa família cantar. Quem é do Clube do Remo? A torcida do Leão, joga a mãozinha pra cima, joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado, joga pro outro. Eu quero ouvir a família de vigia cantar, meu maestro! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. E o quê? Honra essa camisa, meu poderoso leão. Segura! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa. Quem é do Clube do Remo, dá uma véia que é do Paysandu aí. Mas a torcida do Paysandu tá a fim de cantar também, meu maestro. Vamos. Vai. Pra cima, Papão. Vai. Canta, vigia, mano. Eu quero ouvir. Gritar campeão. Quem é do Paysandu, da Mavaia, que é do clube do Remo. Gira meu maestro, vai girando meu maestro, detona meu maestro. Um, dois, três, vai, detona garoto. Vigia de Nazaré. Se bom, usando o povo, começa a posição. Poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som. Pelo negro, você vai achar. Nessa joga a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é sincero, joga a mãozinha pra cima aí. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é corintiano, dá um grito. Quem é flamenguista, dá um grito. Quem tem amiga fofoqueiro, dá um grito aí. Quem tem amigo viado, dá um grito. Quem tem amiga sapatão, dá um grito. Quem tem vizinha fofoqueira, joga a mãozinha pra cima aí. Joga a mãozinha pra cima, faz o S, faz. Faz o S, faz. Faz o S, faz. Faz o S, faz o S, faz o S, meu maestro. Pop Saudade. Isso tudo é Pop Saudade 3D, então. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, meu maestro, gira, gira, gira, gira, gira, gira, meu garoto assim, vai! Vai! Segura! Meu maestro, DJ Gui, não vem, mas a gente faz homenagem a si mesmo, meu garoto! Gira, meu maestro, vai girando, meu maestro, vai girando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Uou! E a galera do Rubi, faz a pedra aí. Faz a pedra aí, faz a pedra aí. Faz a pedra aí, a galera do Rubi. Um, dois, três. Uou! Ei, maestro, isso tudo é Pop Saudade 3D, meu filho. Saudade é o frio da humildade, garoto. Eu também me sinto assim quando estás. Segura na batida, segura na batida, meu maestro. Em uma espaçonave onde nada nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto. Seu corpo é um portal onde viajo através das estrelas. Contigo eu passo mal. Meu maestro vai girando, meu maestro vai girando, meu maestro vai girando. Baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, meu maestro, baixinho, meu maestro. Nossa patrocinadora oficial, Mega Fabio Listar, a mulher do Vrá. É brinde que a galera queria, é! Então toma, Mega Fabio Listar! Joga a brinde pra... Manga, os canibais, a marca do belo jeito no Brasil. Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar. Da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor, mas puro e verdadeiro que uma flor. Você não vai. Quem sabe canta? Vai, maestro! Vai girando, meu maestro, vai girando, meu maestro, aqui no Pop. Isso é tudo, é Pop Saudade 3D, garoto! e aniversário do Pop Saudade no Palácio dos Bares e vai ser muita honra. O show do Águia me faz sonhar, não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S, faz! Faz o S aí, todo mundo! Faz o S! Faz o S, todo mundo pra cima! Só quem veio curtir o nosso primeiro Fest Saudade, região do Salgado, em Vigia de Nazaré. Nosso muito obrigado a todos vocês que hoje veio curtir essa grande festa. E quem acredita em Deus, joga a mãozinha pra cima e dá uma salva de palmas pro Senhor Jesus. Ele sim é digno de toda honra e toda glória. E graças a Ele, a gente está aqui hoje nessa noite maravilhosa. E deixa, carozinha Messa, deixa eu agradecer aqui de coração, em nome do trio da humildade, DJ Dalto, o Pretinho da Saudade, que vos fala, meu primo DJ Paulinho Boy, o Covarde da Saudade, e o meu maestro DJ Neto Saudade. Obrigado a toda a família Rubi! Rubi! Rubi, faz a pedra aí! Só quem é do Rubi, quem gosta do Rubi, faz a pedra aí pro Pretinho! Obrigado, família Cineral, o som do amor! Cineral Digital, o som do amor. Faz o coração, família Cineral. Quem gosta do Cineral, faz o coração aí! Obrigado, família Pop Saudade! É o trio da humildade, isso sim! É Pop Saudade 3D. E ele, meu covarde da saudade. Meu covarde. O trio da humildade. DJs Paulinho Boy, o covarde da saudade. DJ Neto Saudade e o Pretinho DJ Dalto. Sábado, dia 14, no Palácio dos Bares, aniversário do Pop Saudade 3D. Até meia-noite, elas não pagam. Barro de R$11,99 é festa toda. E no domingo, dia 15, o aniversário continua no recreio com Pop Saudade, Mineirão e mais Cineral. O som do amor. Até 7 da noite, ingressos a R$5. Barro de R$11,99 é festa toda. 15 anos de sucesso da Super Máquina do Tempo. É sábado no Palácio dos Bares e domingo no recreio. Pop é saudade. Essa não, covarde! Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam valor sem você. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. Cadê você? Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Pop Saudade 3D. Pop Saudade. Depois de um verdadeiro show. Aí do Joel DJ, o trio da humildade. A gente toca mais umas músicas aí pra baixar a bola aí pro Rubi Saudade. Vamos lá então. Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada. Abraços de nós dois e dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. Pop Saudade 3D. Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais. Cadê você? Pop! Saudade! Obrigado a toda a nossa família. E hoje marca a presença aqui nessa linda festa. Obrigado! She's a model and she's looking good. I'd like to take her home, that's understood. E a dancinha? She plays hard to get, she smiles from time to time. Pop Saudade! 3D! 3D! 3D! Olha, gente, a gente quer convidar todo mundo pra hoje. A rapaziada que vai estar em Belém tem Pop Saudade lá no Beré, no Chabor de Luna. Detalhe, pra você que gosta, que reclama, cerveja na promoção especial Cerveja na Pop. E preparamos essa linda festa pra você. Cerveja 49 centavos a festa toda, sem papo furado. Tijuca e Sub-Zero em 99. Tudo isso hoje lá nos Dois Sabores. Ponte da Saudade. Você é nosso convidado. Vamos lá. Dali Pop 3D. 3D. Pop Saudade. Esse show, parabéns. Olha quem tá na área, Benel Velha Guarda. Lá no Ponte da Saudade, Dois Sabores do Una. Tá por aqui com a gente. E hoje, domingo, tem Pop Saudade por lá. Cerveja 49 centavos a festa toda. E aí, Benel? Agradecer com o nosso em primeiro lugar, Deus e toda a nossa família, claro que sempre não tiver de esforço, gente, pra estar junto com a gente. Nosso ramo aí. E a gente vem batalhando, subindo um degrau após o outro. Obrigado, família. A gente vai tocar nossa saideira e passar a bola aí pra galera do Rubi. Pop. Para Juju de Bichona. Essa não covarde. Acabou o encanto que você exercia sobre mim. Eu era mesmo um escravo teu, mas eu lutava e pedia a Deus pra me livrar da saga desse amor. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto. Aproveitar a oportunidade, gente, pra convidar todo mundo o aniversário do Pop Saudade. São 15 anos de tradição. Com a nova administração, novo rumo agora. Sábado no Palácio dos Vales e domingo na Casa de Show Recreio de Alane Deua. Tendo convidado especial o nosso trem Mineirão e a rapaziada aí no som do Sideral, o som do amor.